cidade continua a mesma coisa e continua igual. Continua ninguém sabendo quem é quem, é que ninguém é de ninguém. Em busca da mesma parada, ela te chama, ela não vem. Inofensiva como quem não quer nada, ela já sabe seus segredos, te conhece mais do que ninguém. Desde o primeiro encontro já sacou qual era a sua. Dona princesa da noite, passou de branco pela rua. Ela já chegou, a luz da lua se apagou. A luz da rua se acendeu, na minha vida ela entrou. Ela já chegou, eu vi. A luz da rua se acendeu, a luz da rua se apagou. Mas minha vida ela entrou. Sob a luz da lua, pelas noites da cidade. Sob a luz da lua, pelas noites da cidade. Sob a luz da lua, pelas noites da cidade. Sob a luz da lua. Já não aguento mais passar noites em claro só por causa dela. Não vale a pena, ela não tá nem aí. Sempre busca de prazer, frequenta as mais badaladas festas. Faz a cabeça de quem investe mais. Onde tem dinheiro, ela tá sempre presente. A suruba recomeça novamente, rapidamente, pelas ruas da cidade. Ela se vende normalmente, atualmente. Muita gente é totalmente dependente. Ela já chegou, a luz da rua se apagou. A luz da rua se acendeu. Mas tem a vida eu ainda I'm gonna go.